O próximo candidato de McGavin à exclusividade evolutiva é uma beldade, a aranha mergulhadora, a argironeta aquática. Ela vive e caça totalmente submersa, mas como os golfinhos, dugongos, tartarugas, lesmas de água doce e outros animais terrestres que voltaram para a água, as argironetas precisam respirar ar. Só que, ao contrário desses outros exilados, ela constrói seu próprio signo de mergulhador, técio com seda, material que é a solução universal para qualquer problema aracnídeo ligado a uma planta subaquática. A aranha sobe à superfície para coletar ar, transportando-o como fazem algumas baratas d'água numa camada que fica presa entre os pelos de seu corpo. Mas, ao contrário das baratas d'água, que se limitam a carregar o ar como um cilindro de mergulho por onde quer que andem, a aranha leva-os para o seu sino e lá o descarrega para reabastecer o estoque. A aranha fica no sino à espera de presas e, quando as apanha, armazena-as e as come no próprio sino. Mas o exemplo campeão de ineditismo apontado por George McGavin é a larva de uma mutuca chamada Tabanus. As poças d'água na qual essas larvas vivem e se alimentam, presumivelmente na África, acabam secando por completo. Cada larva enterra-se na lama e se transforma em pupa. A mutuca adulta emerge da lama crestada e sai voando para alimentar-se de sangue, até por fim completar o ciclo pondo ovos em poças de água quando voltam as chuvas. A larva enterrada fica vulnerável a um perigo provável: a lama rachar-se ao secar e a rachadura passar juntamente por seu refúgio. Ela poderia, teoricamente, salvar-se caso conseguisse dar um jeito para que qualquer rachadura que se aproximasse fosse desviada. E é isso mesmo que ela faz, de um modo fascinante e provavelmente único. Antes de se enterrar em uma camada de pupa, a larva abre caminho em espiral na lama. Depois volta à superfície, espiralando-se na direção oposta. Por fim, ela mergulha na lama diretamente através do centro entre as duas espirais, e esse será seu local de descanso durante os tempos difíceis até o regresso das águas. E então, o leitor percebe o que isso significa? A larva fica envolta num cilindro de lama cuja fronteira circular foi enfraquecida de antemão pelo enterramento em espiral. Isso significa que, quando uma rachadura serpenteia pela lama seca, se por acaso atingir a borda da coluna cilíndrica, em vez de cortá-la pelo meio, a rachadura contornará em curva, acompanhando a borda do cilindro, e a larva será poupada. É o mesmo efeito das perfurações de um selo que nos impedem de rasgá-lo pelo meio. O Dr. McGavin supõe que esse engenhoso truque é exclusivo desse gênero de mutuca. Asterisco. Esse hábito foi descrito pela primeira vez por W. A. Lambor. Fim da leitura de asterisco. Será que existem boas ideias que nunca evoluíram por seleção natural? Pelo que eu saiba, nunca evoluiu em animal algum deste planeta um órgão de transmissão ou recepção de ondas de rádio para comunicação de longa distância. O uso do fogo é outro exemplo. A experiência humana demonstra a imensa utilidade que ele pode ter. Existem algumas plantas cujas sementes precisam de fogo para germinar, mas, a meu ver, isso não é usar no mesmo sentido que, por exemplo, a enguia elétrica usa eletricidade. O uso de metal para fins esqueléticos é outro exemplo de boa ideia que nunca evoluiu, exceto em artefatos humanos. Presumivelmente, é difícil obtê-lo sem fogo. Esse tipo de exercício comparativo, contar as coisas que evoluem com frequência e as que evoluem raramente, quando o fazemos junto com as comparações geográficas já mencionadas, poderia permitir-nos predizer coisas a respeito da vida fora deste planeta e também fazer suposições sobre o resultado possível de experimentos mentais como os de Kaufman em reprises da evolução. Sem dúvida, esperamos que olhos, orelhas, asas e órgãos elétricos evoluam, mas não, talvez, explosões como a dos besouros bombardeiro ou as balas aquáticas do peixe arqueiro. Os biólogos que poderíamos considerar seguidores do falecido Stephen Jay Gould acham que toda evolução, inclusive a pós-cambriana, é imensamente contingente, fortuita, de repetição improvável numa reprise de Kaufman. Descrevendo-o como voltar à fita da evolução, Gould desenvolveu independentemente o experimento mental de Kaufman. A chance de qualquer coisa remotamente parecida com humanos surgir em uma reprise é amplamente vista como ínfima, quase nula, e Gould defendeu esse argumento de forma persuasiva em Vida Maravilhosa. Foi essa ortodoxia que me levou a estabelecer a cautelosa regra do comedimento expressa em meu capítulo de abertura. Aliás, que me levou a fazer a peregrinação retrocessiva e que agora me leva a abandonar meus companheiros peregrinos em Cantuária e voltar sozinho. Ainda assim, há tempos me pergunto se a intimidante ortodoxia da contingência não terá ido longe demais. Minha resenha de Full House de The Gold, reproduzida em O Capelão do Diabo, defendeu a ideia impopular do progresso na evolução, não progresso em direção à humanidade, Darwin me livre, mas progresso em direções que sejam pelo menos previsíveis o suficiente para justificar o tempo. Como procurarei mostrar logo adiante, o conjunto cumulativo de adaptações complexas, como olhos, por exemplo, sugere fortemente uma versão de progresso, em especial quando associado em imaginação a alguns dos fascinantes produtos da evolução convergente. A evolução convergente também inspirou o geólogo de Cambridge, Simon Cowie Morris, cujo provocativo livro Life Solution, Inevitable Humans in a Lonely Universe, defende exatamente o argumento oposto ao da contingência de Gold. O subtítulo de Cowie, Humanos Inevitáveis em um Universo Solitário, tem um sentido que não está longe do literal. Cowie realmente acha que uma reprise da evolução resultaria numa segunda vinda do homem ou em algo extremamente parecido com um ser humano. E para uma tese assim impopular, ele monta uma argumentação desafiadoramente corajosa. As duas testemunhas que ele convoca várias vezes são a convergência e a restrição. A convergência nós já encontramos vezes sem conta ao longo desse livro, inclusive neste capítulo. Problemas semelhantes requerem soluções semelhantes, não apenas duas ou três vezes, mas em muitos casos, dezenas de vezes. Eu me achava extremista em meu entusiasmo pela evolução convergente, mas encontrei um bom páreo em Conway Morris, que apresenta uma espantosa série de exemplos, muitos dos quais eu nunca encontrara antes. Contudo, enquanto costuma explicar a convergência invocando pressões seletivas semelhantes, Conway Morris acrescenta o depoimento de sua segunda testemunha, a restrição. As matérias-primas da vida e os processos de desenvolvimento embriônico permitem apenas um conjunto limitado de soluções para determinado problema. Dada qualquer solução inicial evolutiva específica, existe um número limitado de soluções criativas. Assim, se duas reprises de um experimento Kaufmann deparam com pressões seletivas semelhantes, as restrições ao desenvolvimento intensificarão a tendência a chegar à mesma solução. Já se vê como um advogado hábil poderia usar essas duas testemunhas em defesa da ousada crença de que uma reprise da evolução teria decididamente boa probabilidade de convergir para um bípede de cérebro grande com um par de mãos jeitosas, olhos tipo câmera apontados para a frente e outras características humanas. Infelizmente, isso aconteceu uma única vez neste planeta, mas suponho que tenha de haver uma primeira vez. Admito que me impressionei com o argumento paralelo de Conway Morris em favor da evolução de insetos. Entre as características definidoras dos insetos, temos exoesqueleto articulado, olhos compostos, andar característico sobre seis pernas, com três delas sempre no chão, definindo um triângulo, duas de um lado, uma do outro, o que mantém o animal estável, tubos respiratórios conhecidos como traqueias, que servem para levar o oxigênio ao interior do animal por aberturas especiais, espiráculos, ao longo das laterais do corpo, e para completar a lista de características evolutivas, a repetida evolução, 11 vezes independentemente, de complexas colônias eusociais, como no caso das abelhas. Todas muito estranhas, todas exclusividades na grande loteria da vida, pelo contrário, são todas convergentes. Conway Morris analisa essa lista, mostrando que cada item evoluiu mais de uma vez em diferentes partes do reino animal, em muitos casos diversas vezes, inclusive várias delas independentemente em insetos. Se para a natureza é tão fácil fazer evoluir separadamente as partes componentes do que constitui um inseto, não é implausível que toda a coleção evoluísse duas vezes. Sou tentado pela suposição de Conway Morris de que devemos parar de considerar a evolução convergente uma raridade pitoresca a ser notada e admirada quando a encontramos. Talvez devemos passar a vê-la como a regra cujas exceções causem surpresa. Por exemplo, a verdadeira linguagem sintática parece ser exclusiva de uma espécie, a nossa. Talvez, e voltarei a esse ponto, se trate de uma coisa que estaria ausente em um bípede com um cérebro grande que revoluísse. No primeiro capítulo, A Arrogância da Interpretação a Posteriori, mencionei os alertas contra buscas de padrões, rimas ou razões na evolução, mas disse que flertaria cautelosamente com essas coisas. O regresso do albergueiro me dá a oportunidade de fazer um apanhado de todo o curso da evolução na direção progressiva e ver que padrões podemos discernir. A ideia de que toda evolução se destinava a produzir o Homo sapiens certamente foi bem rejeitada e nada do que vimos em nossa jornada retrocessiva a reabilita. Até Conway Morris afirma apenas que alguma coisa aproximadamente semelhante ao nosso tipo de animal seria um dos vários resultados. Entre os outros estão os insetos, por exemplo, que esperaríamos ver repetir-se caso a evolução fosse reprisada várias vezes. Progresso livre de valor e carregado de valor. Que outros padrões ou rimas discernimos ao examinar nossa longa peregrinação? A evolução é progressiva? Existe pelo menos uma definição razoável de progresso segundo a qual eu defenderia essa ideia. Preciso elaborar o que acabo de dizer. Para começar, progresso pode ser definido de um modo fraco, minimalista e sem juízo de valor, como a continuação previsível do futuro de tendências do passado. O crescimento de uma criança é progressivo no sentido de quaisquer tendência que observemos na altura, peso e outras medidas ao longo de um ano continua no ano seguinte. Não há juízo de valor nessa definição fraca de progresso. O crescimento de um câncer é progressivo exatamente nesse sentido fraco. O mesmo vale para a redução de um câncer mediante terapia, o que então não seria progressivo no sentido fraco. A flutuação aleatória, a esmo, o tumor cresce um pouco, reduz-se um tanto, aumenta muito, encolhe um pouquinho, cresce um pouco, reduz-se muito e assim por diante. Uma tendência progressiva é aquela na qual não ocorrem reversões, ou caso ocorram, elas são superadas em número e importância por movimento na direção dominante. Em uma sequência de fósseis datados, progresso nesse sentido neutro em valor significaria simplesmente que qualquer tendência anatômica que vemos ao passar das iniciais para os intermediários prossegue com a tendência dos intermediários para os posteriores. Devo agora esclarecer a distinção entre progresso neutro em valor e progresso carregado de valor. O progresso no sentido fraco que acabei de definir é neutro em valor, mas para a maioria das pessoas, progresso é algo carregado de valor. O médico, quando traz a notícia de que o tumor regrediu com a quimioterapia, anuncia satisfeito: estamos progredindo. De modo geral, os médicos não olham a radiografia de um tumor que aumentou com várias metástases e anunciam que o tumor está progredindo, embora facilmente pudessem fazê-lo. E isso seria carregado de valor, mas de valor negativo. O termo progressista, nos assuntos políticos ou sociais, costuma referir-se à tendência que o falante considera desejável. Examinamos a história humana e consideramos progressistas as seguintes tendências: a abolição da escravidão, ampliação do direito de voto, redução da discriminação racial ou sexual, diminuição da pobreza e da doença, aumento do saneamento público, redução da poluição atmosférica, aumento da educação. Uma pessoa com certas ideias políticas poderia ver pelo menos algumas dessas tendências como carregadas de valor negativo e ter saudade do tempo em que as mulheres ainda não podiam votar nem entrar desacompanhadas no restaurante do clube. Mas ainda assim, as tendências são progressistas em mais do que apenas o sentido fraco, minimalista e neutro em valor que definimos primeiro. Elas são progressistas segundo algum sistema de valores específico, mesmo se este não for compartilhado por mim ou pelo leitor. É assombroso, mas faz apenas 100 anos que os irmãos Wright conseguiram voar pela primeira vez numa máquina motorizada mais pesada do que o ar. A história da aviação desde 1903 tem sido inconfundivelmente progressista e a uma velocidade espantosa. Apenas 42 anos depois, em 1945, Hans Guido Mutke, da Luftwaffe, rompeu a barreira do som em um jato de combate Messerschmitt. Asterisco. O pioneirismo de Mutke é contestado. De qualquer modo, o primeiro a fazê-lo não foi o Major Chuck Eger, da Força Aérea dos Estados Unidos, em 1947, como se ensina aos patriotas norte-americanos. Um civil dos Estados Unidos, George Welch, realizou o feito 2 semanas antes de Mutke. Fim da leitura de asterisco. Mais 24 anos e os homens estavam andando na Lua. O fato de que não se fazem mais caminhadas lunares, assim como de que um único serviço supersônico de transporte de passageiros foi desativado, são reversões impostas pela economia em uma tendência geral que é inquestionavelmente progressiva. Os aviões voam cada vez mais rápido e estão progredindo nos mais variados aspectos ao mesmo tempo. Boa parte desse progresso não condiz com os valores de todos, por exemplo, com os desafortunados que vivem sob uma rota de voo. E boa parte do progresso da aviação é impulsionada por necessidades militares. Mas ninguém negaria a existência de um conjunto de valores coerentemente expressivo que ao menos algumas pessoas de mente sã poderiam apoiar, segundo o qual até mesmo aviões de combate, bombardeiros e mísseis guiados melhoraram progressivamente ao longo de todo o século decorrido desde o voo dos irmãos Wright.